Chegou a hora de poder dizer. Preste atenção no que eu vou te falar. São coisas verdadeiras, pode até te machucar. O mundo é assim e não vou te enganar. Se hoje você ri, amanhã pode chorar. Essa é a vida, é assim que tem que ser. Você luta demais pra sobreviver. Eu posso estar falando coisas que não devo, mas as coisas que falo quase sempre eu percebo. Você pensa que tudo é fantasia, se esconde com as drogas no seu dia a dia. A busca é grande do dinheiro e do prazer, mesmo que pra isso você tenha que morrer. Você não é de ferro e não pode resistir a perigos na cidade, você pode se ferir. Crimes, sequestros por todos os lados, a violência aumenta e ninguém está preocupado. Brigas e protestos por religião, o negro, o branco são todos meus irmãos. Gangues juvenis e prostituição, garotos cheiram cola dentro de um galpão. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios. E à noite tudo é diferente, mendigos nas calçadas e crianças inocentes. Tudo acontece sem você sentir. Tome cuidado, você pode se ferir. Nada tão seguro ao que parece ser. Nos cantos tem perigo e eu não sei o que fazer. Ligo o rádio, vejo a televisão. As sombras do meu quarto me trazem recordação. Tenho vontade de sair para agitar, mas pelos becos da cidade eu não quero passar. Brigas de gangues por todas as partes, tiros, cacetadas, isto é um desastre. A violência da cidade já não tem solução. Morre gente todo dia e ninguém tem explicação. E quando será que tomaram providências? Esclarecer melhor estas procedências. E o mundo está virando uma grande escuridão. Está faltando amor e muita compreensão. Compreensão de todos, não só de você. Compreensão pra melhor viver. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios. A violência da cidade é a nossa educação. Se vive como pode nesta lei do cão. As ruas nos ensinam que devemos aprender, roubar um dos outros pra poder sobreviver. A nossa vida é diferente e não temos mordomia. Lutamos pela vida de noite e de dia. Acontecem tantas greves pra ganhar um bom salário, mas gostam da nossa cara e nos chamam de otários. Se você acha isto certo, eu acho que é errado. Como posso ficar quieto e me conter calado? Certamente eu nasci no meio da favela, não tem berço de ouro e minha luz é uma vela. Vivendo pelas ruas, batalhando por um pão. Se você não é um rico, te chamam de ladrão. Se você tem um mar de rosas, isso eu quero ver. Suas rosas têm espinhos e no mar você vai morrer. A cada dia que se passa, as coisas vão subindo. Todos passam fome e aos poucos vão sumindo. E o que eu falo é verdade e posso te provar. Abra a janela que você vai enxergar. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios. É a vida em alto estilo, pelos becos da cidade ou mesmo nos presídios.